cana, leu minha mão, disse que eu ia morrer. Fica só as ideias, com truta meu ia trair de peão na favela. Não acredito nessas coisas, mas fiquei cismado. Por mais que a vida é dura, ninguém quer ser finado. Sabadão, cê quer saber, vou girar sozinho. Não tô tirando ninguém, tô só fazendo por mim. Saí de quebra escutando o som abafado. Deve ser lá no prédio abandonado. Vou subir no IAPC, na pracinha tem irmão. Vou cumprimentar e seguir pro varejão. 2,80, um cantina na mão, dei 3 reais. Me dá o resto de balinha, eu vou rachar a avenida até na Santa Cecília. Lá na frente a pecuária, ó, só o movimento. Muita gente, vários rostos e eu aqui atento. Bicando tudo que é lado, dei um tei, saí voado. Tô na metade do vim, dá pra chegar até lá. Uma viatura passa do lado de cá. Fui pro outro lado da rua e trombei uma mina. E aê, como é que tá? Dá um bica aê. Tem uma cara, né, mana? Que eu não te vejo. Como é que tá Dona Tereza e seu irmão? Tá preso. Troquei ideia com a mina, ficamos ali um bocado. O Goró já morreu, faço corre no bar do lado. Pode crer, falou, dá um abraço apertado na Dona Tereza. E um salve pro Zequinha quando cê for na cadeia. Antes da Santa eu vou passar ali na São Joaquim. Troca ideia com o Joe, vê como anda as coisas aqui. Vou só bater uma xepa, me deu uma fome esse vinho. Uma palavra errada muda o rumo de uma vida. Talvez não ia acontecer, mas tu se precipita. Acaba fazendo infelizmente o dito da profecia. Bate uma broca servida, falou John. Vou descer ali na Santa Cecília, o vinho já tá morrendo. Eu vou fazer um tubo, tô só na birita já tem um mês. Eu não fumo bagulho, tem 17 real. Eu quero é parar com a birita também, só tá me trazendo mal. Espiritual, carnal, São Joaquim, tô aqui, perto da pracinha. O que vem na mente é as treta que rolou nas antigas. Perto do Gebrim, olha uma roda ali. Os camaradas olha pra mim, nada a ver, impressão. Tô assustado, é normal, com qualquer coisa eu fico cismado. Na moral, de boa, tô descendo na quebrada. Boteco é 3, 4 em cada quadra, na Tribus Bar. E aí, seu João, como é que tá? Titico, negão, vou descer ali embaixo. Pode crer, aparece lá no meu barraco. Só, eu nem pisco, tô sempre ligado. Já piquei o Juli, vou pedir o ferro emprestado pra mim garantir. Demorou, tá entupida. Pode crer que a camisa e já encaixei na cinta. Subindo pro Suíço, vou dormir pra amenizar a cisma. No grau, nunca é bom chapar um ferro na cintura. Cê se ajuda, fica lá nas alturas. O dedo coça, o cão atenta. Vou vazar na sequência. Uma palavra errada muda o rumo de uma vida. Talvez não ia acontecer, mas tu se precipita. Acaba fazendo infelizmente o dito da profecia. Tô quebrando, descendo a ladeira no Parque das Nações. Pelo centro das favelas, vendo as multidões. Boteco lotado, rolando bilhar. Mano apertando pra depois fumar. Fez sinal, me intimou, mas eu não fui. Que deu vontade, deu. Era um Souza Cruz. Rua abaixo, o corpo leva. Tô perto da viela, Lisboa é o nome dela. É a ponte pro Santana. Melhor eu ir pra cama. Pra mim já acabou o fim de semana. A perna bambeia, vi o farol desligar. Será os goi, só essa pra completar. Luz alta, blazer fosco, sem reação. Efeito do medo e do álcool, vacilação. Esqueci do canhão, mão na cabeça, perna aberta. Agora eu me ferrei, mas não conheço o cara, tá parecendo delay. É ele mesmo, deu bacu e sentiu a quadrada. Não deu alerta, me chamou de canto na quebrada. Fiquei aliviado, mas sempre ativo. Tá estranho, ele não fala comigo. Me deu um empurrão, um cara folgado. Me deu um tapa no ouvido, agora fechou o cerco. Ponto 40 e o medo, alguém na rua não vejo. Deve ser só teatro pra não queimar com os companheiros. 30 metros de distância, mas eu tô tranquilo. Conheço o cara miliano, era meu amigo. Ele pegou meu ferro aqui da cintura. Dei um bico no tubo, eu tava na fissura. Falei, 15 conto pode pegar pro C. Tu me livrou de um agora, nem sei como agradecer. Tá tenso, ele não fala nada. Fiquei assustado, ele engatilhou minha quadrada. Tô tremendo, desconfiado. Aí, delay, muito obrigado por cê me livrar dessa fita. Obrigado que nada, até parece que cê não conhece polícia. uma palavra, é roda